success. Saudações de todos os recônditos obscuros do Omniverso, do intrépido ouvinte do Omniverso, o podcast que visita o multiverso dos quadrinhos de ontem, de hoje e de amanhã. No programa de hoje, falaremos de um personagem mascarado que já foi um, já foi dois e já foi nenhum, né? Nesse clima de mistério, estão aqui comigo Boy Magia Jamerson. pelas magias de algum personagem da DC. E o Office Boy do Caos, Reginaldo. Opa, mudando, eu sou o Cable Daciolo. Glória a Deus. Já é a melhor coisa, né? E a piada é reciclada, hein, meu? Mas ainda é boa. Bom, o Senhor Destino, né, o Dr. Fate no original, que eu com certeza vou chamar aqui mais de uma vez de Doutor Destino, que fique claro, mas é o Senhor Destino, não é o Doutor, apareceu pela primeira vez nos quadrinhos na edição 55 da revista Morrison Comics, em maio de 1940. Ele foi criado pelo genial Gardner Fox e pelo Howard Sherman, e era um herói que lutava contra as ameaças mágicas e alienígenas que atingiam a Terra, né? Então, a história de origem do personagem só foi publicada mais de um ano depois de sua estreia, né, na Morrison Comics 67. Nessa época, publicação das tramas com o Senhor Destino, essa revista tem como principal personagem o Espectro, né? E o destaque depois foi assumido pelo Arqueiro Verde, que dominava praticamente todas as capas da revista, como você pode ver aí no Google. A última aparição do Destino nessa publicação aconteceu na edição 98, de julho de 44. Então, durante esse período, o personagem também aparecia na clássica All-Star Comics, que é a revista lá onde surgiu a Sociedade da Justiça da América, grupo do qual, né, o seu Destino foi um dos membros fundadores. É por isso que eu lhe pergunto, Jamerson, o que foi que você leu de original desse personagem? É interessante a gente citar uma questão. Todo personagem que fazia parte da Sociedade da Justiça, mas ganhava sua própria série em uma revista própria, ele saía da equipe, né? Então, a equipe, na verdade, ela reunia personagens da DC que tinham séries, mas não tinham revista própria. Você ganhou a revista própria, você saía da Sociedade da Justiça. Eu li muito pouco do personagem original. Eu acho que dessa fase da Morrison Comics, eu só li o Arqueiro Verde do Jack Kirby, né, que ele trabalhou com o Arqueiro Verde nessa série. Mas eu tenho uma boa lembrança do Senhor Destino em O Apocalipse do Quinto Sol, que foi publicado aqui na clássica Heróis em Ação. Para quem não lembra, Heróis em Ação foi uma das três revistas originais da DC que a Abril Jovem lançou em 1984. E ela trazia em seus números, além de Novos Titãs, Jonah X e Superboy, ela também trazia umas histórias backup de Senhor Destino publicadas na época em Flash. Essas histórias foram para uma minissérie em três números desenhada pelo Watt Simonson, certo? Que não foi publicada aqui no Brasil. E quem é que vai me explicar aí esse conceito de origem mágica da Era de Ouro? Eu acho que o nosso amigo Reginaldo é mais capacitado, né? Mas eu li a versão em All-Star Squadron, que é desenhada pelo... Não, é arte finalizada pelo Todd McFarlane, certo? Então, assim, é interessante. O garoto tá lá com o pai, abrindo algumas tumbas no Egito, como é de praxe, né? Todo pai leva os filhos para esse tipo de atividade salutar, né? Que é mexer com tumba, certo? E aí, de repente, um antigo deus, chamado Nabu, ele ressurge, mata o pai do garoto, certo? E assume já essa responsabilidade de ser o pai do garoto, né? E ele, os poderes dele estão concentrados em alguns mecanismos mágicos, né? Alguns artefatos mágicos, no caso aqui principalmente o elmo. Mas eu falo principalmente porque teve uma série do Senhor Destino, que na verdade não se chamava Dr. Fate. Ela se chamava Fate, apenas foi a série de 1994, onde o principal artefato não era o elmo, e sim uma faca. Ela começou depois de Zero Hora, né? Praticamente acho que não saiu aqui. Saiu alguma coisa, James? Não, aqui não saiu nada, não. Teve essa série que foi publicada em DC 2000 e depois já vai lá para a Cidade da Justiça. Cara, é assim, né? A gente chegou a fazer um podcast sobre livros da magia e a gente falou, né, que a Era de Ouro, ela tinha, assim, vamos dizer assim, o componente básico da Era de Ouro era a magia. Né? Mesmo que tinha alguns pontos científicos, como a origem do super-homem, ela era quase como assim, uma origem mítica, assim, né? Quase. Então, vamos dizer assim, o paradigma era mágico. Né? A origem dos poderes se dava praticamente por magia. Né? O Lanterna Verde não era um policial intergaláctico. Era um, apesar da lanterna ter sido feita de um material tipo um meteoro, ela tinha um componente mágico. Né? Algo bem assim relacionado, por exemplo, a lâmpada de Aladim, né? Aquelas lâmpadas de gênio, assim, que até tá sendo assim, superficialmente abordado agora em Doomsday Clock, né? Edição 7 saiu essa semana e acho que nas primeiras páginas já mostra isso. Mas o que é interessante, e eu também não sabia, Jam, foi só pesquisando aí um pouco, é que a origem ela não é vinculada com o Egito, né? Ela é ligada à Mesopotâmia, né? Então, essa busca arqueológica do pai dele foi na cidade de Ur, né? Que fica naquele crescente fértil. Ur dos Caldeus você encontra até na Bíblia, né? Nas histórias de Abraão, em Gênesis, né? E é uma daquelas cidades, estados do crescente fértil da Mesopotâmia, né? E mesmo o nome Nabu, né, que aparece na história, a origem dele é um deus da Mesopotâmia, né? A gente às vezes usa também um deus sumério, né, relacionado aos escribas, à escrita, né? Sabe-se pouco dele, ele tem uma outra estátua dele, que é aquele aspecto de primitivo, assim, humano, claro, mas com aquela barba plissada, assim, né? Então, vamos dizer assim, a origem dele foi na Mesopotâmia. E logo, isso daí eu não sei, não consigo apontar quando exatamente, foi adaptado para o Egito, né? E hoje só se fala em Egito, relacionado ao Senhor Destino, né? Que é bem, assim, interessante também que esse nome aí, você já falou que pode confundir, mas em inglês é Dr. Fate, né? O nome dele é original, então ele é o Dr. Destino, originalmente. É que aqui no Brasil, o Dr. Destino, ele já estava jamais associado ao Doom da Marvel, né? Ao Victor Von Doom, né? Então, para fazer essa diferenciação, ele ficou como o Senhor Destino, né? Eu também lembro dessa história que você falou, Jamerson, da Heróis em Ação, é desenhada pelo Giffen, é muito legal, assim, é o traço bem clássico do Giffen, que você associaria, por exemplo, às histórias da Legião, e é lindo, né, cara? Esse começo é lindo, né? O poder dele também se manifestava, tipo assim, igual tem o Doutor Estranho hoje, que é aquela mandala que faz em torno da mão dele, o Senhor Destino era um Ankh, né? Aquela cruz que ela faz uma volta na parte de cima, ela não é reta. O Giffen desenhava a manifestação do poder dele dessa forma e eu achava maravilhoso, cara. Foi, acho que, 2 edições, uma história bem curtinha, mas aí já me marcou o personagem, porque ele é visualmente interessante, colorido, né? Amarelo e azul. Ele parece um super-herói, ele parece menos um mago e mais um super-herói, né? O Anki, pra quem não tá associando, né? É a cruz lá da morte do Sandman, do Neil Gaiman. Aquela cruz que ela anda pendurada. Isso mesmo. Na verdade, o Apocalipse do Quinto Sol, ou tem 4 ou 5 partes. Eu creio, de memória, eu acho que são 5 partes. Então, só uma coisa em cima do que você falou, Reginaldo, na verdade, 2 coisas, né? É porque a gente tem mesmo, eu acho até inexplicável, de certa forma, todo esse fascínio que tem no Ocidente em cima do Egito, né? Eu lembro que no século, eu lembro assim, coisa que eu li, né? No século XIX, a gente até já falou sobre isso em algum podcast, né? Que tinha aqui toda aquela coqueluche, né? Em cima do Egito Antigo, entre a nobreza europeia, né, ali do século XIX, né, ali do nacionalismo, né, eles tinham sarcófagos na sala de casa, né, decorava a casa estilo do Egito, então sempre exerceu esse fascínio em cima do Ocidente, mas boa parte da mitologia egípcia, de religião também, é um resultado direto do que vem do Sumério, né, os Sumérios meio que influenciou toda tanto a religião como a ciência ali do crescente fértil, do Oriente Próximo, né? Então eles têm essa influência, é por isso que tem muita coisa semelhante, né? Você vai encontrar sempre muita semelhança na origem do universo, da forma como eles contam, né? Já que todos eles, de alguma forma, bebem muito dos Sumérios. E a segunda coisa que eu estava pensando aqui é esse do Lanterna Verde, né? Porque o Lanterna Verde, o Alan Scott, como ele é muito do começo ali dos anos 30, né, ainda, então ele vai ter muito essa influência da magia, né, porque fica aquela confusão, eu acho, também, de não ter uma forma de se explicar cientificamente os poderes dele, né, então é aquela ficção científica muito baseada em cima de magia, né, que vai ser consertada, entre aspas, com Hal Jordan nos anos 50, né, quando a ficção científica ali ganha força de tudo se explicado de forma científica, né, em cima de corrida espacial, de como o armamento se desenvolveu, né, com o começo da Guerra Fria e tudo mais, né? Então tem sempre essa associação da magia, meio como se não tivesse uma forma ainda, não se soubesse ainda uma forma de explicar aquilo de forma científica, mas é isso mesmo, né, a parte da magia do Lanterna Verde, do Alan Scott, só tá ali nos poderes dele, na lanterninha, né, o resto é ficção científica pura, né. Cara, o mesmo o Namor, né, vamos dizer, da concorrência, que na época ainda ela não se caracterizava dessa forma, o Namor não surgiu na Marvel, né, mas as asinhas dele, né, ele é assim, é toda uma relação mítica, né, mais do que mítica, relacionando ele com o Deus Hermes, né, e tem a ver ele ser um híbrido, né, um anfíbio, né, e ter asinha, então sempre, a Era de Ouro, ela é sempre amarrada assim no conceito da magia, né, dos mitos, assim, então, por isso que eles se caracterizam, assim, como deuses, quase, como figuras divinas, assim, e eu acho um barato isso, eu acho muito legal, né, que no meio disso também tem o vigilante mascarado, assim, tipo o Sandman mesmo, né, aquela versão, assim, tipo os Minutemen, né, que é o cara que só bota uma fantasia e vai pra rua, né, fazer loucura, né? Então isso convivia muito bem, né, na Era de Ouro. Bom, Reginaldo, aproveita que você tá aí então e nos conta qual foi seu primeiro contato com o Destino, né? Não com o seu Destino, né? Com o Senhor Destino. Cara, foi esse mesmo que eu falei, a Heróis em Ação também, né? Era um personagem bem diferente, né? Daí eu lembro dele uma passagenzinha rápida na Crise, né, ele não tem tanto destaque, ele tá junto com aqueles heróis mágicos, né, que eles fazem um círculo lá pela 11ª edição, né, que eles vão atacar o Antimonitor, e depois você vê o Senhor Destino, Kent Nelson, caracterizado assim, em Lendas, né, que até o capacete dele é roubado por um parademônio, assim, então basicamente foi isso, né, Depois, né, naquela revitalização dos conceitos, né, no pós-crise, é que surgiu a oportunidade de reaproveitar o personagem, que é essa minha aí que nós vamos conversar. Mas meu primeiro contato foi esse. Eu gostava dele, eu achava ele bem legal, assim, né? Aí depois, anos depois, só eu fui ter contato com All-Star Squadron, procurei saber um pouco mais dele, né? E aí, assim, é legal, mas não chegou aqui no Brasil isso. Então, a gente vai tratar aqui do que chegou, que por acaso, assim, também é bem legal, é bem interessante, assim, essa outra história é só para fã mesmo, só para quem gosta do personagem, mas a Mini em si, eu acho que é um bom ponto de partida para começar a conhecer o personagem. Então, vamos deixar de conversa mole e vamos partir logo para a minissérie, né, lançada em quatro partes, como você bem falou, né, mais um dos exemplos que a DC conseguiu depois da crise, né, depois da crise nas Infinitas Terras, foi lá revitalizar seus personagens, e como não poderia deixar de ser, o Senhor Destino também ganhou sua própria minissérie, né, que saiu aqui no Brasil na Super-Homens da edição 74 a 76, a primeira série da Abril, né? Isso já faz muito tempo. E aí tem roteiro do JM de Mateis, que é o cara que vai assumir a mensal do personagem posteriormente, e desenho do seu eterno parceiro, Kate Giffen, né? E aí, nessa mini de quatro partes, que tem um tom bem pesado, né? É uma história que não é fácil de você ler, não porque tenha muito texto, seja um texto que esteja datado, nada disso, porque é uma minissérie bem pesada mesmo, assim, bem melancólica, sabe? Uma coisa que foge totalmente do que vinha sendo feito nesse pós-crise, exceto talvez pela minissérie do Ajax, né? Que é do De Mateus também, se eu não me engano, e que também não é das coisas mais felizes que você vai ler na sua vida, né? Mas aqui, no caso do Senhor Destino, basicamente a minissérie é uma passagem de bastão, né? O Kent Nelson tá morrendo, né? Tá velho, ficou um tempão aí desde os anos 30 como Senhor Destino, e aí tem que passar o bastão do Nabu, pessoas mais novas assumir esse legado aí em diante. Então é uma história de legado também. No final das contas, Kent Nelson morre, né? Seu corpo morre, ele pode enfim descansar e ficar junto da sua amada, né? Que já tinha morrido antes, então eles vão se encontrar aí no plano astral. E aí o Nabu, que é o senhor da ordem, né, que controlava o seu destino, ele assume o corpo do Kent Nelson, não só assume, como assume também o seu nome, né, ele pede para ser chamado de Kent, né, ele não quer mais ser chamado de Nabu. E aí ele escolhe, em vez de escolher uma pessoa para seguiu esse legado, ele escolhe duas pessoas, né? Escolhe uma espécie de casal, que é outra coisa meio pesada, né? Porque o cara é bem mais novo do que a mulher, e inclusive é filho, é enteado, né? Ainda tem essa questão aí pra gente dissecar mais na frente. Mas antes disso, Jamerson, explica aí pra gente esse conceito das eras, das batalhas inglórias, né? Do tempo das trevas e do Kali Yuga, que é a coisa mais sensacional que o Dematê fez pelo personagem. A Kali Yuga é parte da cultura hindu, né? Ela entende que o universo é composto por eras. O Demates, ele não é mais cristão. Há algum tempo eu troquei uns twitters com ele. Ele é um desses caras que, se você fizer um elogio ou trocar uma ideia com ele, ele sempre responde. Ele não é daqueles, eu não tenho tempo, né? Ele sempre troca. Uma vez eu perguntei pra ele se ele era cristão, ele falou que não, que ele tinha como objeto de adoração um ser lá hindu, eu não sei, né? Eu tô falando um ser, mas é porque é a resposta dele, né? E o Demates sempre tentou trazer essa cultura. Então, no quadrinho, a ideia é explorada da seguinte maneira: nós estamos no final de um ciclo, nós estamos indo para Kali Yuga, que seria uma era de trevas, e os Lordes do Caos e da Ordem da série em quadrinhos, eles entendem que se você aumentar a velocidade para chegar logo a Kali Yuga, a reconstrução do universo será mais rápida. Gostaria de fazer dois comentários. Primeiro, tem um personagem no Esquadrão Suicida de John Ostrander, que era um assassino Tuareg, e que cada morte ele dedicava a uma deusa para atrasar em 1000 anos a Kali Yuga. Não sei se vocês lembram desse detalhe. E na fantástica série de ficção científica A Fundação, a ideia é semelhante, certo? Ainda que o Tom era na Fundação há um período de trevas, e aí eles querem guardar condições para que esse período de trevas não dure tanto tempo. Aqui nos quadrinhos do Senhor Destino, eles querem logo chegar na Kali Yuga, que é as trevas gerais, e superar isso em algum tempo. Ainda que pode ser que nem os Lordes da Ordem ou do Caos sobrevivam a essa era. Cara, é isso aí mesmo. Assim, é engraçado que nessa época a DC também ela começou a explorar muito essa questão de caos e ordem, né? O Jamerson lembrou aí daquele vilão do Jihad, né? Eram os inimigos do Esquadrão Suicida, e ele era exatamente isso. Ele era um assassino thug, né? Que ele queria. Ele era como se fosse o mangusto, assim, né? Na mitologia hindu tem uma relação entre o mangusto e a cobra, sendo a cobra o caos e o mangusto a ordem, né? Mas fora isso, o que você imaginar, durante muito tempo ele foi direcionado para essa questão de caos e ordem, né? Por exemplo, Rapine Columba, né? Na Liga da Justiça apareceu aquela história dos Homens Cinza, que eles também exploravam essa questão dos senhores da ordem, né? Quem mais que tem o Kid Eternidade, que apareceu nessa época, né? Mesmo em Sandman aparece alguma coisa de caos e ordem, Estação das Brumas. Então era assim, vamos dizer assim, era um plot popular na época, né? E aí chega o Kate Giffen e o DeMatteis, e eles exploram isso daí de maneira, assim, eu acho excelente essa mina, pelo clima, uma coisa assim, fora do convencional, assim, né? Ela é pesada mesmo, ela é sombria, é o Kate Giffen mais do, vamos dizer assim, mais da Legião Five Years Gap do que do clássica, né? Da saga das Trevas Eternas. Reginaldo, eu queria te interromper, sabe aonde que eu vi aquele primeira vez aquele traço do Kate Giffen? No Novo Universo, no Just, você lembra? Cara, eu lembro muito pouco, eu nem relacionava que era o Kate Giffen. Eu sei que ele tinha, numa mão era espada, na outra era, ele tinha um escudo. Exato, aí teve umas ou quatro edições que o Kate Giffen faz, certo? E ele usa exatamente esse traço que ele usaria ali no Senhor Destino. É um traço mais sujo, assim, mais sombrio, ele é menos limpo, assim, né? Ele não é tão clássico, né? Se você for ver a saga da Trevas Eternas, por exemplo, que o leitor brasileiro conhece mais, ele é bem limpinho, os uniformes são clássicos, assim, tipo segunda pele, né? E aqui não, aqui ele é carregado, ele até tem aquela questão assim, eu não sei como vocês interpretam aquela fumacinha, sabe, que aparece toda hora no desenho, né, que é um detalhezinho assim que ele coloca, como se fosse uma baforada assim no ar frio, né, que é um traço constante na série, assim, né, ele também ele não deixa muito clara a forma dos senhores da ordem, né, dos lordes da ordem, é uma luz, assim, uma luz dentro de outra luz, e o caos é confuso, é distorcido, é monstruoso, né, eu acho muito legal isso, cara, gosto demais dessa linha, assim, né, o tom é bem sombrio, né, é uma batalha em glória, assim, né? Lembra, você lembrou aí de Fundação, Jamerson, lembra muito também aquele RPG da White Wolf, o Lobisomem Apocalipse, né? Ou seja, não tem mais pelo que lutar, né? Tanto é que a ordem, a decisão da ordem é entregar, termina logo e a gente recomeça de novo aquela série de cíclica, né? Das eras, né, para começar uma coisa renovada, boa, porque não valia a pena lutar por uma era decadente, já perdida, né? E quem acaba lutando sozinho é o Kent Nelson, envelhecido, né? Ele tá prestes a morrer. Ele primeiro escolhe só o menino, né? Só o Eric Strauss, ele não escolhe a Linda, né? Que seria a madrasta dele, né? Aí, por meio da mágica, a mesma coisa que foi feita com ele quando ele era pequeno, né? O Nabu também desenvolveu, fez ele crescer rápido, logo virar adulto, ele fez isso com o menino agora, né? E ainda assim, ele não vence, né? O menino, ele perde, ele acaba sendo preso no arca, né? E fica maluco, assim, né? Acaba sendo um médico lá do Arca, influenciado pelos Lordes do Caos, né, que acaba manipulando ele. Eu acho, cara, eu acho muito legal essa menina, assim. Ela é enxutinha, ela lembra, assim, um bons tempos que saíram essa mini, saiu o Etrigan, que a gente já falou, saiu a mini do Ajax, que também é bem legal, né. Tinha o Desafiador essa época, material de qualidade, assim, cara, na história regular, enriquecendo o universo DC, né, porque eles faziam, a impressão que me dava era quase como se fosse um laboratório, ah, é legal, põe em prática aí, põe para rodar, e aí entrava como uma série regular, que é o foco aqui que nós vamos falar. É, porque a Mini, né, isso foi bem lembrado, né, a Mini tem um final bem assim, que você não espera, né? Não tem o final feliz, né, não tem o final do agora vem aí um novo herói, né, você vai acompanhar a parte dessa minissérie, vamos dizer assim, acaba a minissérie, a mês que vem aí a nova revista mensal do Senhor Destino, né, não tem isso, né, ela acaba de uma maneira muito trágica, e é isso que eu tava pensando, né, porque se você pegar boa parte das outras, tirando do Batman, né, mas do Batman tem lá o seu sombrio muito mais voltado em Gotham City, né, daquele reflexo que o Frank Miller fazia de Gotham City em cima do que era Nova York dos anos 70, anos 80, né, aquela violência, então é muito mais uma violência urbana do que um tom sombrio, né, e você foge muito também daquele super-homem colorido e solar, né, do Byrne, foge muito daquele clima de deuses do Olimpo, do George Pérez, uma maravilha, então, e ela também destoa, de certa forma, de tudo aquilo que vinha sendo feito ali no meio dos anos 80, né, ali depois da crise, né, que é o Cavaleiro das Trevas, e o Altman, né, daquele tom mais adulto, né, ele pega um pouco desse tom também numa revista mais adulta, mas parte por um outro caminho, né, ele não vai, assim, é uma coisa, é um ponto muito fora da curva de tudo que tinha sido feito naquela mesma época, né? Seja se você fosse seguir o Watchmen, né, que deu um tom que dá complicações até hoje, seja você seguir o herói clássico, né? Então ele dá uma guinada, assim, de tudo que você tá vendo na época, e por isso que, pelo menos na minha opinião, é como essa mini se destaca, né? Você, tanto que você não tem ela, você não lembra dela, né? Quando a gente vai pensar reformulação pós-crise, você pensa no Frank Miller com Batman e o do Byrne, porque tem toda a discussão do que foi feito e das origens que foi dada ao Super-Homem depois disso, né? Mas você não lembra do seu destino. E ela tem esse destaque, né? Não é uma história fácil de ser lida, mas, assim, também não é também uma coisa impossível, né? De certa forma, algumas passagens de Matheus é até certamente bem didático, né? Ele explica para você o que tava, qual é essa ideia ali por trás de Os Senhores da Ordem, do Lorde do Caos, né? E desse conceito que o Jamerson explicou agora, né? Do Caliúga. Então, a parte do Caliúga mesmo, ele é bem didático nisso daí. Assim, encaixa, né, com o que ele tá propondo na minissérie. E, sabe, é uma coisa que se destoa muito, né? Talvez, é isso que eu falei, né? Talvez chegue mais perto lá do Ajax, do próprio de Matheus, mas também tem um outro tom, né? É bem mais depressivo, né? Do Ajax, toda aquela melancolia, né? Então, partindo disso daí, foi lançado depois, posteriormente, né, a nova série regular do Senhor Destino, que saiu aqui em DC 2000 a partir da 15ª edição, né? E aí seguiu quase que sem parar, às vezes tinha duas edições numa revista, numa única DC 2000, às vezes pulava. Abril não chegou a publicar tudo, eu acho que publicou a fase do D. Matteis vai até a 24ª edição, eu acho que Abril publicou aqui até a 16ª ou 17ª, né? Parou pela metade. Tá, né? Assim, DC 2000 seguiu, só que o Senhor Destino saiu da DC 2000, né? E aí essa série regular é bem mais tranquila do que tudo que a gente viu na minissérie, né? Ele não tem todo aquele, esse peso, esse drama, esse peso dramático, esse clima sombrio da minissérie, né? Aqui, até o próprio Nabu, Kate Nelson, né, que ele assume o corpo dele, né, ele tem um climão muito parecido ali da Liguinha, né? Tem toda aquela discussão e todo mundo chamando ele Nabu e falando, não, meu nome não é Nabu, meu nome é Kent, né? Que ele quer assumir a identidade do Kate Nelson, ele quer se sentir humano, né? É esse o plot dele, né? Ele quer deixar de ser um senhor da ordem para ser um ser humano, viver como um ser humano e descobrir o que é esse ser humano, né? Então, só o comecinho ali da saída do Eric, né? Do Arkham, é que tem uma parte mais dramática, a relação dele com a Linda, né? Afinal, ela é madrastra dele, né? Então fica aquela coisa meio amorosa. Ela fala, né? Porra, eu tenho um sentimento por esse pirralho, ele é meu enteado, e que sentimento é esse, né? Depois fica aquele negócio, né? Que o Nabu fez ele crescer mais rápido e tudo mais. E aí, assim, na minha opinião, o problema da série regular é que ela não se decide, né? Uma hora ela é um debochado, né? Aquele músico crachado, tem hora que é muito drama, às vezes tem um clima mais sombrio, né? Então fica tudo muito espaçado, né? Não tem uma mudança gradual de tom, né? Ele vai muito, muito testando o que ele tá fazendo ali, né? Então, você tem esse panorama, né? O Senhor Destino, né? O Kent Nelson, ele finalmente morreu, né? Quebrou o elo, vai descansar em paz, né? A alma dele, a aura dele, o corpo fica com o Nabu, né? Assume o corpo dele. E aí, depois, lá na frente, ele faz essa fusão, né? Que o Eric e a Linda vão ser o novo Senhor Destino, no melhor estilo nuclear, né? O nuclear da mesma época, né? Então, Jamerson, fala aí pra nós sobre essa inversão, né? Desse estilo narrativo da minissérie. Primeiro tem, eu comentei com vocês quando a gente começou a selecionar esse material, que ela me lembra muito essas sitcoms, né? Uma série de TV pequenininha ali. Tem algumas coisas sinistras que fazem parte da composição do cenário. Por exemplo, o edifício que eles moram é o edifício da Cota. O edifício da Cota é o edifício que foi gravado O Bebê de Rosemary, onde havia denúncias de bruxarias, e foi o edifício onde, na frente dele, John Lennon foi assassinado. Aquilo tá ali toda hora, você vê desde o primeiro. Tem uma edição nacional que é citada, que é o edifício da Cota, mas assim, eu acho que o editor não conseguiu contextualizar na época que tratava daquele edifício, né? Essa, eu acho interessante que o De Matteis, ele sempre foi um artista que escrevia roteiros densos. Se você pegar o trabalho dele em Capitão América, se você pegar o trabalho dele em Peter Parker, o espetacular Homem-Aranha, você vai ver um trabalho muito denso. E ele falou diversas vezes que ele só conseguiu fazer a Liga Cômica porque o Giffen estava ali para auxiliá-lo. Eu não sei se vocês lembram, mas ele era o roteirista anterior da Liga, e quando o Giffen recebeu a Liga de presente, ele falou, olha, mas eu preciso de alguém para me ajudar a escrever. Aí deram para ele o De Matteis, certo? Então a composição do cenário é muito de sitcom. Tem elementos cômicos, né? Como vocês mesmos se irritaram com a piada recorrente do meu nome é Kent, né? Assim, eu acho uma piada recorrente que é igual pra mim a claque, né? Do sitcom que a gente ouve na TV, certo? Aquilo ali tá recorrente pra você lembrar, pra você, fica cansativo em alguns momentos, fica igual algumas piadas armadas em séries de TV que a gente assiste hoje. Você começa aquela piada, pô, você já sabe que vai pra aquele tom. Tem elementos pesados, a gente não comentou até agora, eu vou aproveitar, é que a madrasta tinha um casamento de interesses com o pai do Eric, né? Então não havia amor. Ela estava ali por uma questão financeira. Na verdade, ela era, pelo que eu pude entender, que ela era uma moça bonita e que casou com um homem que não a amava, mas porque ele podia pagar as contas dela. E aí ela se deparou com um filho que ele tinha do relacionamento anterior e que supostamente ele também seria responsável, ele, o padrasto, o pai, né, seria responsável pela morte da mãe do Eric. Ela se sensibiliza com o Eric e nota que ele tem uma alma envelhecida, né? Aquela coisa do romantismo bem brasileiro básico, né? Ele tinha uma alma envelhecida, e quando os feiticeiros da ordem, os lords da ordem, envelhecem o corpo físico dele, com o envelhecimento do corpo físico, isso dá um espaço para transformar essa paixão em um desejo, né, dar algum escape. E há um detalhe: não foram publicadas tantas edições, eu acabei esquecendo pelo tempo que a gente já leu, mas foram 12 ou 13 edições. Vai até o arco do Darkseid, não é? Não é o que fecha? É. Não, um pouquinho depois, até o Eric morrer, o menino morrer. Foi só o que saiu aqui. Eu tenho essa impressão também, cara, de ser meio sitcom, assim, mas, puta, eu acho o texto afiado, assim, acho muito legal, cara. Muito legal, assim. Eles pegam uma mini sombria, né? Embora eu ache, diferente do Dão, eu tenho uma opinião que eu acho que ela termina de forma positiva, né? Porque a fusão do Eric e da Linda é a mesma que o Nabu e que o Kent e a Inza, né, a esposa do Kent Nelson, tinha que fazer. E ele não fez, por isso que, vamos dizer assim, ele não teve sucesso na missão. E agora, os dois juntos, formando um ser humano perfeito, ele teria mais chances contra o caos, né? E aí é legal que eles enchem de personagens coadjuvantes bem legais, assim. Eu acho aquele demoninho lá, aquele gargulhinha que fala chuchecho, assim, fala, eu acho ele muito engraçado. Aquele cultista lá, aquele gordinho de óculos que aparece e some durante toda a série, eu acho ele muito legal, né? Ele faz uma ponta só, assim. E aquele cara de óculos também, que um senhor do caos possui ele, eu acho, cara, acho excelente, assim, né? As participações. O humor vamos dizer assim, um padrãozinho da época, é padrão liguinha mesmo, assim, né? Só que é bem engraçado, cara, assim, e tem o componente, assim, eles não... O primeiro arco o primeiro é do vampiro, Jamerson? O primeiro isso. Arco? É, isso mesmo. Então, o primeiro é do vampiro, você vê assim que ele já usa já elementos, é um vampiro que ele quer morrer, né? Ele tá cansado da vida eterna, eu acho muito legal isso, né? Aí o segundo é esse, do Lorde Tufão, né? Que eles vão pra Índia, tudo assim, que eu acho legal, que aparece um deus também, né? Aquele Indra, né? Que eu também acho, puta, cara, acho muito legal. E o arco que eu mais gosto é o arco de Apocalipse, né? Do que o Darkseid aparece. Esse é meu favorito, assim, cara. Eu gosto muito. Esse arco de Apocalipse, ele fez o Sean McNamara, não sei, ele fez a... Teve a pachorra de botar o Darkseid dando uma risada, né? Assim, uma gaitada, na verdade, né? Ficou muito bom. Isso aí ficou legal, né? Ele bota, assim, dá um close no rosto do Darkseid, dá uma gaitada, assim, e, sabe? Aquelas que você não espera, aquela risada que vem, você não espera. Isso ficou muito bom, hein? Eu acho o Noite de Brahma, que é o primeiro arco, né, as 5 ou 6 primeiras edições com o vampiro, o melhor arco. Até comentei com vocês que o vampiro tinha sido uma criação do Demates, né, o vampiro, né? Ah, sim, sim. Ô Jamerson, o deus hindu que o Demates parece assim, né, é a fé dele, não é esse Indra que aparece? Não, é Indra mesmo, que é o arco lá do Joaquim Hess, né? Que é o gordinho, que ele fica 40 dias e 40 noites sem comer, sem dormir. Ah, é. Esse é meu personagem favorito, cara. Esse é meu personagem favorito. Ele quer ganhar os poderes de Indra, né? E governar o Quarto Paraíso. Aí a própria Indra vem à Terra, né? Pra impedir isso, né? Não quer deixar ele assumir isso. É muito bom, né? e tenta ele com comida, né, meu? Porque ele é gordinho. Ele é meu personagem favorito, cara. Isso não poderia nos dias de hoje, viu? Ele é o trevoso, né, cara? Ele é o cara do mal, né? O cultista, assim, uma figura bem comum na internet. Hoje em dia, você vê que é o cara das ciências ocultas, assim, sabe? O trevoso. Que se leva a sério, assim. Que se leva a sério. E o cara não, tá de tanga, né, velho? Vocês perceberam que o Pete, ele é baseado naquele personagem do Caça-Fantasmas, do Rick Moranis. O contador, né? O vizinho. Exatamente. É a mesma coisa de Caça-Fantasmas. É. Se você pegar ali o Rick Moranis em Caça-Fantasmas, a trama é a mesma. Certo? Ele é possuído. É o abestalhado que tá entrou sem querer, pra... né? Que se exatamente. Não, eu acho legal que eles, assim, eles usam do humor, mas eles ainda abordam esses temas sombrio, o caso do vampiro, por exemplo. O vampiro tá querendo se matar, cara, é assim, né? Esse Peter, ele é possuído, cara. Então ele é todo magrinho, gravata borboleta, ele vai ficando mal encaradão, assim. Eu acho bem legal, cara, assim, muito legal mesmo. Não, né? A própria ressurreição do Eric ficou muito bom, sabe? A forma como ele volta, tem uma carga dramática ali muito boa também, sabe? Ficou bem legal essa parte. Ah, é cheio de conceitos, assim, né? Induzem, realmente, assim, você vê que quem escreveu entende do assunto, né? Trata com respeito, mesmo tendo o componente da piada. Eu vou te falar, para a gente não ficar só babando ovo, a única ressalva que eu tenho em relação a essa minissérie é que, assim, o elemento mais marcante do Senhor Destino, para mim, é o Elmo. Né? Porque tanto é que há algumas variações, a gente pode até falar mais para o final das outras encarnações do personagem, o Elmo é o cerne, é essencial, né? É a essência do personagem, é aquele Elmo. Na origem dele também, é quando ele veste o Elmo, é que ele se torna o Senhor Destino. E nessa mini, o Elmo, embora ele esteja presente na composição do personagem, ele deixa de existir, é uma transformação. Né? E o Elmo passa até a ter fisionomia, né? Sobrancelha, assim, tem expressão, assim, né? Quando ele está transformado. É só assim, um detalhezinho que assim, o elemento-chave some. Né? Não atrapalha em nada a história, mas isso se perde. E além de toda essa mitologia hindu e de outras religiões, sobretudo orientais, que o Dematteis coloca, né? Tem também, ele não deixa de fazer referências muito pop pra época, né? O Jameson falando, né, do Edifício Dakota, né? Mais pop que isso, acho que impossível. Mas tem também o guia espiritual lá do Elric, que parece com o Frank Zappa mendigo, né? Eu fiquei com isso na cabeça. Cara, isso é o Frank Zappa pra mim. Aquele guiazinho espiritual que fica levando ele quando ele tá ali em coma, né? Tá meio doente, né? Tem aquele cara que fica, que não fala, né? Que não fala nada e que é uma espécie de guia espiritual dele. Pra mim é o Frank Zappa todinho, só com visual mendigo, né? Então tem essas pequenas referências. Então, antes da gente passar lá para as outras encarnações de personagem, eu queria que vocês falassem sobre a arte do Shaw McManus, né? Que eu acho assim que, pra mim, é o ponto baixo da passagem. Ele não compromete, né? Em momento algum. Mas eu acho ele tem umas horas assim que dá uma abusada da arte dele. Eu não tenho problema com a arte do Manus, ao contrário, eu gosto dela. Na verdade, eu comecei a vê-lo aí em DC 2000, na série do Senhor Destino, e gostei mais de Um Jogo de Você. Eu acho que Um Jogo de Você lá em Sandman, que é outra história completamente diferente, muito melhor, certo? Mas eu não vejo com maus olhos. Eu acho que ele faz um bom trabalho. Eu acho que ele segura a peteca bem, porque tem aquele componente de a série não se levar muito a sério. E eu acho que o trabalho dele era basicamente esse. Cara, eu gosto também, né? Eu não me incomoda, não. É, eu acho assim que para a série, assim, eu não consigo ver outro artista, porque ela casa muito bem, eu acho. E o que eu acho assim mais legal, assim, por exemplo, na parte do Darkseid, por exemplo, ele é fiel, né? Ele faz um Darkseid largão, grandão, assim, pesado, né? E na parte dos personagens do núcleo principal, você identifica cada um deles, né? O Kent Nelson é visível, assim, ele é um velho, né? O vizinho é fácil, esse Joaquim Ash, o cultista é de, sabe assim, são personagens com características diferentes. Eu gosto disso, né? O Jamerson lembrou de um jogo de você, eu acho ela fabulosa, cara. Porque ela realmente, assim, ela tem um traço mais, não sei se chegaria a dizer cartunesco, né? Mas vamos dizer assim, ela é menos vertigo, vamos falar assim, ela é mais limpinha, ela é mais arredondada, e no jogo de você não tem alívio nenhum, né, cara? Você lembra das bruxas lá, das meninas lá do apartamento, pregando o rosto e a língua do cara na parede? Isso é um negócio assustador, assim, né? Então, tem uma discrepância aí que eu acho que dá um temperinho legal, assim, eu gosto. Bom, então partindo para, já indo pro final aqui, né, vamos falar um pouco sobre as outras encarnações do personagem. O James já falou um pouquinho, né, dele no pós-Zero Hora, né? Essas coisas do pós-Zero Hora saiu basicamente nada aqui, né? Eu lembro que uma coisa que muita gente pedia era os Titãs, né, aqueles Titãs do Dan Jr., que é bem qualquer nota, no começo é legalzinho, mas depois dá uma piorada. Esse também do Destino não saiu, sabe, saiu básico, aquelas cinco revistas que tinham na época, né? E aí tem também um dos mais emblemáticos, que é o do Reino da Manhã, né? Cara, gosto muito, cara. Gosto muito da versão do Reino da Manhã, né? Aí até casa com a sua abertura, né? O seu Destino já foi um, o Kent Nelson foi o casal aí da minissérie, né? O Eric e a Linda. E chegou uma hora, você vê ele no Reino da Manhã, que ele não precisa de mais ninguém. É o elmo e a capa só, né? E, puta, acho isso muito legal, cara. Assim, gosto muito. Essa versão que o Jamerson falou, pós-Zero Hora, eu acho, Jamerson, ela mais influenciada da época de Watchmen e Cavaleiro das Trevas, aquela coisa ranger de dentes, assim, né? Porque também abandonaram, né? O Elmo explodiu, ele tanto é que esse Destino, né? Que era só Destino, ele tinha uma cicatriz em forma de Anki no olho por causa disso, e ele usava como se fosse um punhal ou uma peixeira, vai, vamos chamar assim, que era parte também desse metal, assim. O pouco que eu li, assim, que eu vi posteriormente, não me agradou muito, fugiu demais do personagem, né? A versão que eu mais gosto, eu acho que a versão dele na Sociedade do Geoff Johns é legal, ela é fiel aos conceitos originais, né? Aí é o Hector, né, que tá usando, ele é filho do Gavião, Jamerson, me fugiu agora. Exato, ele é filho do Gavião Negro, né? Na verdade, do Falcão da Noite, né? E ele é também o Sandman de vestido de amarelo e vermelho que aparece em... Sim, em Casa de Bonecas. Não, exatamente. Em Casa de Bonecas, né? Sim, é o Sandman do Kirby, vai, vamos falar assim, né? Só que a série é Corporação Infinito, e aí uma edição... não é edição 50, mas é muito próximo da edição 50, onde o Roy Thomas, o escritor de Corporação Infinito, ele resgata esse Sandman, resgata os dois, as duas criaturas, né, o Glute eu não sei se é Glute ou Brute e Glob, é um negócio assim, vocês lembram, né? Tem aqueles dois sujeitos. Brute e Glob. E Globe. Isso, ele resgata esses e coloca o Hector como... Ele morre em Corporação Infinito. Por algum motivo, ele vai pro mundo dos sonhos. Eu li a edição, mas já faz muitos anos mesmo. Já deve fazer uns 8, 9 anos. Eu nem lembro mais. Eu tô sendo sincero. Aí, o que que acontece? As memórias da Fúria começam a sofrer um processo de lesa do material pré. Ela tem hora que ela acha que é filha da Maravilha, só que a Mulher Maravilha deixou de existir. Então ela começa a perceber que, na verdade, ela era filha de uma heroína da Segunda Guerra Mundial chamada Fúria. E isso tem um efeito psicológico no personagem que você vai perceber, na verdade, naquela série que é desenhada pelo John Bolton, que até a Panini republicou. Ela foi publicada primeiro na Pixel Magazine, depois a Panini republicou. Lembro? Eu não lembro, não. Eu também não, me perdeu aí. Não lembro de nada disso, cara. Não lembro de nada. Pois é, quando a Pixel publicou o material da Vertigo, ela começou pela série da Fúria. Então, assim, isso tem um efeito psicológico na Fúria. E o Hector Hall fica confinado no Reino dos Sonhos. Quando o Sandman, o Morpheus, diz o que aconteceu no arco Casa de Bonecas, ele descobre que o Blue e o Globe criaram um pedaço do sonhar na cabeça de um menino. E o espírito do Hector Hall estava ali. E a menina, eu esqueci o nome agora, estava eternamente grávida. Então, assim, ele tira ela daquele reino de sonhos e manda o espírito do... porque é de Hipólita, né? Mas é porque é de... Hipólita, isso mesmo, tem razão. Então, porque ela é né, Hipólita, né? Porque ela é filha da Mulher da Maravilha da Terra 2. Então, a Alita volta pra Terra, grávida, termina a videz dela e dá a luz a Daniel, que a gente sabe o que acontecerá com Daniel. Mas o Hector Hall não, vai descansar. E aí ele é resgatado no primeiro momento da série Justiça, né? Aquela das letras, SJA. O primeiro arco é reencontrar, saber qual vai ser a próxima encarnação do Senhor Destino. Primeira funçãozinha da Sociedade da Justiça, né? E que foi publicado aqui na Wizard Magazine, certo? Sem uma edição extra que também dá muito sentido, que era o Sociedade da Justiça, Origins e Secrets and Origins. Vocês lembram as edições, né? Cara, assim, foi só para compor a sociedade, né? Toda essa volta. O Jones fazia isso bem demais, né? Assim, e aí, no dia a dia, né? Tanto que... deixa eu só te interromper, Regi. Tanto que a trama não avança até mais a edição de 40, 50, não avança essa trama do envolve a, né? Envolve a Poderosa, quer dizer, ele vai envolve também a Mista, que aparece ali na composição de uma série de personagens que na crise tinham sido muito afetados, e o Geoff Johns estava tentando corrigir a continuidade deles, e em parte ele corrige em Crise Infinita, né? Em parte também se deixa para lá, mas assim, há uma relação direta, por exemplo, no Crise, Poderosa era descendente do Arion, Mago da Atlântida. Então entrou nesse jogo também a Ametista, e também entrou nesse jogo o Pectoral. Aí há uma trama confusa nesse meio e que ele não soluciona de uma maneira inteligente. Tanto que logo em seguida tem uma nova busca pelo Elmo do Seu Destino. Eu não sei se vocês lembram dessa trama. Cara, não lembro. Não lembro. Você não leu nada na vida, até doido. Alguém não leu a DC aqui nessa conversa. Não, cara, olha, eu adoro a Sociedade do Jones, meu, mas não lembro disso não, sabia? Não, me fugiu mesmo. Eu acho que a sociedade embala depois, realmente, assim, no ponto que a Panini começou a publicar, né? Que tem aquela fusão, quando o Jones conserta o Gavião Negro, né? Porque o Jones, ele fez isso, ele consertou um, consertou outro, trouxe de volta, deu uma ajustada na idade dos velhinhos, deixou eles razoavelmente, sabe, para não ficar geriátrica demais a sociedade. E a hora que ele alinhou tudo isso, assim, ele que nem o cara que monta um carro de hobby, assim, carro velho, na hora que ele juntou tudo, embalou a sociedade e foi embora, né? Eu gosto muito da sociedade, mas eu acho que essa versão do Senhor Destino na sociedade era só para compor a equipe. Ele não tem destaque nenhum, personalidade nenhuma, assim, né? O que eu lembro, o que eu gosto de passagem do Senhor Destino, Injustiça Jovem, né, a animaçãozinha, eu acho joia, eu acho excelente a participação do Nabu, do Elmo, né, e o envolvimento que ele tem com o Zatara, acho do caramba, eu acho Justiça Jovem, assim, fabuloso, fabuloso. Né? Eu tô, só um parênteses, eu tô revendo a série agora e eu acabei de assistir esse daí, acho que é o sexto ou o sétimo, é bem no comecinho o episódio do Senhor Destino, que eles vão lá pra torre. Eles vão lá pra torre, né? Muito, que tem um mago jovem, né, que quer tomar o poder de tudo. E aí eles vão lá, e quando chega da torre, é muito legal a forma como ele. Como o próprio Keaton, né? Um Keaton já bem velho, né? Bem velho mesmo. Assim, ele mostra como. Usar os poderes lá dentro da torre, tem toda aquela forma como a torre se protege. Eles acham estranho, né? Porra, é uma torrezinha pequenininha aqui, né? Que eles não, a princípio eles não enxergavam ela, porque ela fica invisível, depois ela aparece para eles. Eles entram lá, né? E vai isso, aquele monte de escada que tem, aquela ideia, aquelas várias escadas que levam para vários locais, e aí vão para uma parte da neve, vão sendo esmagados, e assim, todo esse desenrolar, isso foi muito bem explorado, né? Como você falou da sociedade. Assim, a impressão que eu sempre tive na sociedade do Jones é que, na verdade, ele não sabia o que fazer com ele, com o seu destino, né? Ele não ignorou, né? Ele tá ali para compor, como você falou, vai seguindo, mas ele não sabia o que fazer. Acho que é essa a impressão, né? Tanto nesse da sociedade é bem explorado, né? Ele não faz parte da sociedade, não. Da Justiça Jovem, ele faz parte da equipe, obviamente, mas foi bem inserido, né? Como a magia entra, né? Porque a ideia da magia nesse episódio é baseado no Flash, né? Porque o Flash não acredita. O Flash ganhou os poderes por meio de ciência, né? Um personagem científico por excelência dentro da própria DC, né? Desde a Era de Prata e tal. Então ele não acredita em magia, né? Ele não acredita em nada, né, de magia. Para ele tudo tem uma explicação científica, né? Então o mote do episódio é partir disso, né? De como o Flash vai perceber a magia, né? Como a magia ao redor de tudo ali, né? Dentro da própria torre. Ele fica meio perdido nisso, né? Ele querer explicar aqueles vários fenômenos que ele presencia, né? Sobretudo a mudança de locais, né? De uma parte muito quente, direto para uma parte já de neve, um ambiente gigantesco dentro de uma torre minúscula, né? Então, como isso na cabeça dele funciona, né? É uma coisa bem atualizada, né? Você está numa época mais recente, né? Século XX, século XXI, e como você, um jovem, né, que gosta muito de ciências, como ele enxerga, como ele se relaciona com a magia, com algo que ele acha que é coisa de charlatão, né? Coisa de mágico, enganador, né? Isso ficou muito bom. Cara, eu li o Senhor Destino dos Novos 52, não sei se vocês leram, e eu gostei, tá? Do que eu vi, eu gostei. Eu acho que ele foi, assim, teve pouco destaque, acho que não agradou todo mundo, mas era assim, era uma história bem desenvolvida, atualizando, era outro personagem, tinha uma conotação, vamos falar, ele é de origem árabe, né, o menino, né, que assume o elmo do Nabu, aparecem deuses, assim, né, e eu acho bem legal, assim, eu acho que ele tinha potencial para ser, tipo a Miss Marvel. Ah, mas falando de Terra 2, né? Não, tô falando do Novo 52 mesmo, o menino, Khalid lá, sei lá, que ele é um... Ele usa o elmo. Ele surgiu em Terra 2. Não, ele não é de Terra 2. Esse daí. Não. O do Terra 2, ele é bem padrãozinho, assim, também. Ele é um. Do Qual que é o nome? Do cara do Starman lá, do... James Robinson. Isso, do Robinson. Ele é, eu acho, assim, a mesma coisa, assim, um pouco atualizado, assim. Mas eu tô falando do menininho árabe, que ele usa uma roupa convencional e só usa o elmo. É esse daí, ele não é Terra 2, isso é, James? Não, Terra. Robinson. Fala de Terra 2, então. Fala que depois eu continuo do menininho. Aí eu não reli a edição porque eu achei que não ia entrar nesse debate. Então, assim, eu li o Terra 2, que foi uma tentativa do James Robson, e aí a gente pode ligar para o que Donzinho e você falou, que deu sentido, que como o Jones não sabia cuidar da arma específica do Senhor Destino em Sociedade da Justiça, eu acho que seja uma herança do período do James Robson, né? Quem não lembra, foi James Robson que assumiu no primeiro momento a série Sociedade da Justiça, mas depois que ele fez o roteiro do Liga Extraordinária, ele resolveu fazer carreira cinematográfica e os quadrinhos, né? E tinha o David Goyer, que também é escritor, ele é um dos roteiristas da série do Batman, do Christopher Nolan, e que também escrevia Sociedade da Justiça, e ele escreveu o Geoff Jones. Aí, então, assim, Jones ficou, não sabia o que fazer com aquela trama, ele tinha uma outra ideia para seguir com aquilo, então ele foi concentrando em outros personagens, o Adão Negro, foi concentrando durante um tempo com o Capitão Mal, depois ele concentrou o Federal, e aí foi seguindo com aquela trama, sabia exatamente fazer o que fazer com o Senhor Destino. O James Robson retorna com o Senhor Destino, na ignorância, na série Terra 2, que passava num universo, numa Terra 2 dentro do universo Novo 52, que foi a primeira tentativa da DC, depois dos Novos 52, de resgatar a Sociedade da Justiça, que quando o James Robson ficou lá, era uma série muito legal, depois virou de uma maneira que apodreceu, viu? Cara, o que eu tô falando não é esse, não. Eu gostei também, concordo com você. Enquanto o Robson se manteve, estava interessante, né? Era um redesign legal, uma atualização da sociedade. O que eu mais gostava é que a Trindade tinha morrido, né? Então era uma terra que não dependia da Trindade pegaram todos os conceitos dos heróis da Era de Ouro, da sociedade original, e trouxeram para a atualidade uma terra, vamos dizer assim, ela parecia mais problemática do que a terra dos Novos 52, tanto é que uma hora eles até foram embora dessa terra, né? Ela acabou. Né? Então eu acho bem legal essa mini, sim, mas o que eu estou falando é o menino, né? Eu peguei o nome dele aqui, ó, Khalid Kent Nassur. Ele é um egípcio americano, né? Ele é um imigrante do Egito, né? E ele é muçulmano. Então ele tem muita coisa desse parecido com a Kamala Khan, né? A Miss Marvel, que não foi tão adequadamente explorado. Ele é um estudante de medicina, né? Ele está acho que é o primeiro arco. Ele está enfrentando tipo um dilúvio, né? Contemporâneo. Cara, eu acho muito legalzinha isso, é muito legalzinha, né? E o fato dele ser assim, ter só o elmo como remetendo ao visual original, é o elmo e o amuleto, né? Eu acho do caramba, assim. Do caramba mesmo, assim. Acho bem legal, cara. Vocês lembram de alguma outra versão mais? Não, eu li pouco, sabe? Eu tava até pensando agora nesse Novo 52, eu nem lembrava. Eu não cheguei a ver essas edições, porque... E agora que você falou que é legal, eu tava pensando aqui, como o Novo 52 foi bem isso, né? O que era ruim, eles impulsionaram de uma forma absurda, e o que era minimamente, assim, mais legível, né? Parece que ficou sempre ao largo, né? Passou ali... De longe, ninguém, sabe, não deu muita importância. Tanto que, realmente, esse 952 eu sequer cogitei de ler, vou ler isso daqui, sabe? Me passou muito longe. E tu, Jamison, mais algum? Eu gosto da não participação dele, né? Ele é citado brevemente em A Era de Ouro, né? Ah, sim, né? A Era de Ouro é legal, assim, que eles realmente eles tiraram os personagens de destaque, né? E usaram o segundo escalão, até terceiro, assim, né? Tarântula, né? Nunca tinha ouvido falar. Né? Realmente, assim, é porque você não leu Alves Sai Squadron, mas tudo bem, não saiu. Não saiu aqui. Eu e assim descobre, né? É assim. É assim que a gente pega o Decenalto, olha aí, ó. Não, cara, eu li um pouco. Você sabe que tem uma piada que o Tarântula tem o mesmo uniforme do Sandman, né? Não lembro disso, Jamerson. Eu lembro dele usar aquela peça marrom e preta, assim. Não, eles têm um mesmo uniforme. Tem uma edição do All Star Squadron em que ele descobre que os dois têm a mesma costureira. Foi um jeito do Roy Thomas explicar por que existia isso, né? Não, faz parte da história? Faz. Mas assim, você entende na edição que é uma brincadeira, né? Alguém se... E depois, duas edições depois, trocou de uniforme. Ah, cara, é assim, o Roy Thomas, eu já falei, eu repito sempre, cara, é um cara subestimado, assim, sabe? É o cara mediano que, por causa disso, ele não recebe tanto crédito, mas o que ele pôs a mão, ele foi competente, né? E All-Star Squadron é exatamente isso, cara. Ele fazendo uma costura para trazer de volta esses conceitos aí para... Ele fez isso nos anos 80, né? Logo depois da crise. Então, pô, eu acho o pouco que caiu na minha mão, que é muito pouco mesmo, né? Eu gostei do que eu vi, sim. O que eu ia lembrar mais aí, né? Ele também tem uma passagem marcante em Livros da Magia, né? Em várias encarnações, né? Chegando até lá no final, no futuro, né? Quase o Elmo, assim, parece que ele está misturado com tecnologia. Eu acho que ele também é legal citar só aquela fusão dele, acho que é Strange Fate, Amálgama. Ele é o vilão, né? Isso. É, não, que Amálgama é pantufa, né, meu? Você não declara, você não sai de casa com pantufa, né? É o Amálgama, mas você não confessa que você leu, que você tem guardado, que você tem sacadinho. Não, eu até acho que Amálgama a gente até confessa. O que a gente não gosta de falar é que leu Marvel vs DC. Porque Amálgama, pra mim, é uma piada boa. O Marvel vs DC é que é difícil ser levado a sério quando você senta na mesa com os grandes elders do universo e aí você fala, eu gostei de Marvel, aí você já vem na voz, eu gostei de Marvel DC. Pronto. Cara, e tem aquele Doc Fate, né, do Multiversity, né, que é um destino meio pulp, né, que é legalzinho também, nada memorável. É do Grant Morrison, né, do da Terra 20, né. É, a Terra eu não vou lembrar nunca de cabeça, já, mas um pet. Não, é a Terra. Eu tenho uma embolia aqui, cara. Se eu procuro tentar lembrar o nome da Terra, eu tenho um piripaque aqui. É, basicamente é isso, cara. É um personagem legal que agora, atualmente, eu leio pouco da DC. Não sei se ele. Acho que ele nem está sendo usado, né? Talvez. Nada que Grant Morrison criou ali foi usado. Recentemente tem um arco bem que foi publicado até na série local aqui, Panini, né? Uma continuidade de multiversidade, mas nada daquilo está realmente sendo usado, né? Não, eu digo o destino, né? O seu destino, ele praticamente sumiu agora, depois do Renascimento. A própria sociedade também, né? Tava pra voltar e não saiu nada ainda. Isso, o Jones deve estar mexendo alguma coisa, foi o que eu falei, nessa sétima edição aí de Doomsday Clock, ele já traz já no começo falando alguma coisa assim, né? Então, vamos ver, talvez ele revitalize, tomara, cara, porque realmente, assim, os personagens da sociedade eu acho que são bem legais, cara. Bom, já esticamos demais, vamos deixar agora que o destino faça a sua parte, né? Então vamos fechar por aqui. Mais uma vez agradeço aos amigos e até uma próxima. É vida longa e próspera. Opa, até mais.